2200 MV, sem calçada. Seu safado, voltei para te cobrar. Para de carro, bota a cara. Tatuado no braço direito, o microfone. Lave bem a boca quando for dizer meu nome. Sei, já ouvi, cansei. Sua conversa não é lei. Se o confronto é inevitável, não me evitarei. Sem grito, universo bem conflito. Pra mim o desenrolo vale mais do que o que tá escrito. Não fale de Cristo, você não tem visto. Começa a dar teu show que eu vou embora e não assisto. Falso profeta falador, quem te contou que o ódio vence o amor? Pecador, pode baixar o facho, querer aparecer falando mal dos outros. Traia golpe baixo, aponte meu erro, esconda o seu. O caminho com um atalho pro seu apogeu. Venda sua alma pra conquistar a fama. No kit vem um carro e uma modelo na cama. Não reclama, suba moral, está na lama. A raiva em te inflama, conheço sua trama. Bico sujo que por nós é desprezado. Cê veio pra contar mentira, escolheu o cara errado. Já foi limado, atropelado, seu ultimato. Se depender de nós vai ficar no anonimato. Não vem falar de paz, sua atitude foi de guerra. Me erra. Para de caô. Recriminado o credo de alguém é tão grave quanto renegar a cor. Para de caô. Se seu coração tá cheio de ódio, não me venha pra falar de amor. Para de caô. Somente quem ficou acordado é que sabe o gosto da dor. É tipo assim, não venha oferecer o que não é bom pra mim. Corromper o revolucionário com um veículo. Achar que é melhor que eu, acho ridículo. Nem tudo que é pequeno cabe em um cubículo. Volte na história e leia o segundo versículo. Tá tirando onda em que? Com que? Mostra na TV que eu quero ver. Faz gracinha na frente do auditório. Mostra pros irmãos como és contraditório. Não sabe se é boy, não sabe se é favela. Decida pra qual santo tu acende sua vela. Zói, de boi, destacado sempre foi. Me diz de onde tu veio, que eu não sou do seu meio. Sua conduta realmente revela que a verdade é uma só e ninguém é dono dela. Teu discurso já era, pra mim tu fala vera. Seu bagulho já tá morto, não vem dar papo tu, rapá. Eu corto mal pela raiz. Não venha se aliar, é sozinho que eu sou feliz. Se tá por um triz, é melhor ficar calado. Torce pro meu time com a camisa do adversário. Você é hilário, pra mim um otário. Garoto primário, vai na sorte. Seu samba não bateu com enredo, levou um corte. Morte súbita, divulgue a dúvida. Eu, 1,95 de altura. Meu, quem é do lado justo não te atura. Eu, pra ver que sua alma não é pura. Meu, lado ignorante é sem ternura. Vacilo não tem cura, causada pura. Quem fecha com o certo não aceita sua postura. Que pra mim não representa nada, nada, nada. E vai morrer na praia. Para de caô. Recriminar o credo de alguém é tão grave quanto renegar a cor. Para de caô. Se seu coração tá cheio de ódio, não me venha pra falar de amor. Para de caô. Somente quem ficou acordado é que sabe o gosto da dor. É tipo assim, não venha oferecer o que não é bom pra mim. Para de caô. Para de caô. Para de caô. O que der bom pra mim.